também a participação da Nailza. Boa Nilza. A Nívia. Nívia que não é Gouveia. Tem uma história, né? 10h32 aqui na ZYC 298 e 94,3. Rádio Piatã FM, Estéreo de Salvador. Abraço também a Maria Ângela, que está curtindo a gente na Pituba. Oi, tudo bem? Boa noite ainda para você. 10h33 agora. Tá aí então, para Maria Ângela, que pediu curte. Betânia, tenha calma. 242-8105 é o telefone. Boa noite. Quer me deixar? Não sei porquê. Deixa eu pensar.